Rafael Gravações do Mercado Alô, Pago. RR Depósito de Bebidas. Wilson Família Juntos e Misturadas. Alô, Italo Cleiton, patrão. Gabriel Fone. Paulo José Motos e Água Branca. Respeita. E aí? Ó, o armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola. Uma metralhadora. Bazuca. Granada. Essa pistola. Uma metralhadora. Bazuca. Granada. Enquanto ela empina a bunda e começa a tirar. Só pistola, uma metralha, bazuca, granada, parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada, enquanto ela empina, levanta, levanta, levanta, ratata, alô Gustavo Castro, vendo o joelho, alô Tomás Neto, Tomás Neto, meu patrão. Essa novinha quer pinar a rabeta. E o Caestrona tá trazendo o repertório mais foda do momento, tá ligado? É isso mesmo, cara. Fazer o quê, fazer, né, Totti? Flora e Salgados. Alô, Matheus Silva. Se liga aí. Ó, o armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola, uma metralhadora. Bazuca. Granada. Parece uma pistola, uma metralhadora. Bazuca, granada. Quando ela empina, é agora, é agora, é agora. Urbana História.